Boa noite a todos. Meu nome é Francis e, graças a algum tempinho, eu tenho recebido muitas mensagens do plano espiritual, há muitos anos. E hoje, na hora que a Kenaton estava falando, eu comecei a ouvir um irmão falando no meu ouvido exatamente sobre a prosperidade. E ele começou assim: amor é prosperidade, é luz, é esperança, é acreditar que Deus e vocês são um só. Quem é que pensa assim? Então, fica aqui a ideia. Além disso, também, é perdoar, é se colocar no local do outro. Pode ser que pensem que isso é difícil, e aí está o erro. Não é difícil. Mister se faz pensar sempre positivamente, acreditando com fervor, construindo, pintando quadro, tirando a foto do que querem como realidade palpável. Quer ser rico? Pense na sua riqueza e na dos outros, da coletividade, que também precisa. Pensar grande para si e para os seus semelhantes, para todo o planeta. Quem pensa na riqueza da Terra? A Terra já é tão rica, mas se nós desejarmos ser ricos ou prósperos, temos que pensar no bem comum de todos. Não é só das pessoas, mas da planeta, dos animaizinhos, de tudo que nele vive. É ser altruísta ao extremo. É ser realmente a centelha divina que mora no íntimo do seu coração, brilhando incessantemente. Ele falou a Kenaton na centelha divina. Sim. Todo mundo se esquece, nós somos deuses. Somos um pedacinho da centelha do Pai, nós somos a criação de Deus. Então, se você não se enxerga como a centelha divina, quem vai se enxergar? Se todos são luz, todos precisam transcender suas crenças limitantes, despojando-se de tudo que for contrário a ela. A ela quem? A luz. Brilhar, brilhar, brilhar. Amar, amar. Amar é prosperar com as bênçãos de Deus, Pai, Mãe do Universo. Maitreya. A mensagem de Maitreya. Em seguida, quando vocês entraram, a Sônia já está. Nós já estávamos fazendo resgates de vários irmãozinhos. E vários irmãos começaram a chegar aqui na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira viu. E nós explicamos depois que houve um resgate de milhões de romanos da época dos gladiadores, centuriões, e eles vieram com muita avidez querendo ser resgatados. E esse resgate continuou durante todo o final de semana. Sônia continuou resgatando. Então, ela conversou com Deus que ela queria uma resposta. E a resposta veio hoje. Desde a última quinta-feira, os resgates dos irmãos sofredores se acelerou por ordem do Pai. Milhões continuam a ser resgatados ininterruptamente nesta casa de luz hoje. Estes resgates são mandatórios e já haviam sido previstos há tempos. Aos espíritos do passado, da humanidade, está sendo dada esta oportunidade, pois a chance da evolução finalmente chegou para eles. Só temos muito a agradecer aos humildes trabalhadores deste lar de puro amor. Maria de Nazaré. Então, vem a resposta que a Sônia tanto pediu. Hoje foi muito emocionante, porque os resgates hoje foram muitos. Vocês não têm ideia de como foram os resgates. As pessoas vieram dentro de um tubo de ectoplasma, assim, e veio muitos, e eles vêm com tanta avidez. E não é um, dois, são milhões de espíritos de todos os tipos. Eram homens, mulheres, crianças, ovoides, tudo de uma vez. Então, é o trabalho da casa. Então, a nossa reforma íntima é muito importante. Porque, como foi dito na semana passada, todos nós somos instrumentos do Pai. Através de nós, vem milhões. Não é só um, dois, três. Vem milhões de espíritos que olham para a gente na rua, vem uma luzinha assim, aí acho que ela vai para uma casa espírita, vou grudar nela. Então, é mais ou menos assim. Então, amemos uns aos outros. Sejamos indulgentes com a nossa família. Ele falou da indulgência. Na nossa própria família, há falta de indulgência. Então, sejamos indulgentes com as pessoas que não são indulgentes conosco dentro da nossa própria casa, que é o que acontece mais. Então, é a mensagem de hoje. Tá? E muito, muita fé sempre, prosperidade, muito 9999 para todo mundo. Mas pensando grande, não é só para mim, é para todos. Se eu tiver, todo mundo tem. E essa foi a mensagem de hoje. Muito obrigada e boa noite para todos.